Amiga, tô puta, por favor não peça pra eu me acalmar. Estaria do mesmo jeito em meu lugar. Escuta, cê acredita que aquele traste anda espalhando o que me sustentava, que bancava unha, cabelo e as despesas de casa, mas nunca foi homem. Foi homem.